Você está sintonizado na emissora Cantagalo de Chaicoze. Olha aí, amigo, aonde quer que você se encontre sintonizado na emissora Cantagalo? Nosso muito obrigado. Nosso prefixo, você já sabe, é ZYI 926AM, 1400 kHz, 1 kg na antena. E desde já, nosso muitíssimo obrigado de coração pela sintonia. Olha aí, amigo, se você ainda não escreveu para a Marca da Saudade Rádio Variedade, escreva. Que eu colocarei com maior prazer a sua cartinha no ar e ainda por cima colocarei o seu nome na minha agenda e divulgarei. Quero abraçar os meus amigos do Abo Angical, o Aristão, a Nazaré, o Aristeu, Aristela, Juscelino e Francisca Coelho. No retiro a Terezinha, Ana Lúcia Veloso, Maria Nilda, Adelaide, Dinilson e Salviano. Na Chapada do Barreiro, Francisca Emanuel e Maria Francisca. No Santo Antônio, olha aí meus amigos, Santo Antônio, boa noite. Ao Manuel Veloso, a Maria Leida, Maria de Jesus, Carlos Antônio, Odília, Cício e Maria Dalva. Na Lagoa Grande, a Nícia, a Batista, a Norberto, Dona Francisca, seu vô, Constanço, Morinha, Marinalva, Valdirene e o meu amigo Ribamar. Na Lagoinha, Gangorrinha, quero abraçar minhas amigas, olha aí gente, amiga de Gangorrinha, a Marina, a Dilsa e a Marinei. Em Caraíbas, município de Itainópolis, quero abraçar o meu amigo senhor Valdemar, dona auxiliadora, Afonso, garotão esperto, Afonso, né? Alonso, Lorival, Zé Avelino, Valdivino, Maria Helena, Dorinha e Marinalva. No Juazeiro do Pitó, Alícia Souza, Inês Souza, Zé Souza, Conceição, Gracimone e Darinho. A Rosalina, saudade Félix, a cidade de Jaicóis, boa noite, meu. Inês Maria, em Caraíbas, e José Tereza. Na passagem, para o Francisco João, muito que muito mais das mulheres, é Chico.